Solo azul, alfa de seis uniformes. Chega. Dia, alfa de seis uniformes, solicitando autorização de reboque do PAT 3 para o PAT 1 no posição 03. Autorizado, no PAT 3 para a posição 3 do PAT 1, chama Zerno. Chamaram a Zerno, alfa de seis uniformes. Bom dia, vamos estar em 2 5 anos. Salvador, vamos estar em 2 5 anos. 251, informação para o Sul Delta, pronto para 4. Assim, a gente tem informação Delta, pronto para 4 Guarulhos. Channel 6251, autorizado Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 360. Vai falar da pistana 0, curva direita, saída Dael, Leda, Motiva. 5551, o transponder, controle 119, decimal 35. Guarulhos, 1360, decorando a curva direita, saída da Elda e da Mônica. O transporte é 1, controle do gravador, 119, decimal 35, chama 62. Chama 6251, cortejamento correto, chama para o feedback essa vez. Chama mesmo. Solo Alfa, uniforme, ingressando no pátio 1, posição 03. Autorizado, chama TEM. Para o TEM, Alfa, uniforme. Paulo Alfa, que tem uniforme, informando o término do rebote, parte 1, posição 03. Respondido. Ô, despacho, Salvador. É o Mike. papapá, terra aqui legal. A sua posição bom, cancelou, tá seguindo visual a pista 1-7, 14 milhas. Sente o papapá, terra aqui no Delta. Na presente está autorizado o final opção 1-7. Reporte na curta final o papapá. Salvador, muito bom dia. Da 3171, com informação de alta, autorização Guarulhos 340. Bom dia, da 3171, pronto, 4. Prossiga. Aceito 32 ou Guarulhos 34? Aceito 320. Autorizado 320 para Guarulhos, na qual da pista 10, saída da EL, Leda, transição ótima. Interceptar informes do 1-0 e sair conforme nota. Controle 199 decimal 35. Transponda 5556. Autorizado 320 via rota do plano, upzilou 1-0. Decolada 10, da EL Leda Monte, vai 1935. Controle 5556, transponde para 3171. Correto, 3171, chamando o feedback somente. Chamará. Nova passear aqui no Delta, livre pouso, pistola 7, vento calmo. Livre pouso, passear aqui no Delta. Papa Papa Zero Delta, Solas 30, confirma o Pat. Ali de Uber Track, libere a pista na Papa, sequência livre, estacionou. Hotel Delta, aerolinha X, 5 horas e 30, chega via Índia para o ponto de espera, vamos lá, 2895, ajuste B17, bom voo. Índia, pode espera, 9895, obrigado, bom dia, senhora. Autorizado, 317 anos de táxi. Fugindo é 6251, a linha decola sem parada? Negativo. Autorizado, linha área decola pista 1-0, vento calmo, Fugindo é 6251. Linha decola 1-0 sem parada, Fugindo é 6251. Bom Salvador, Papa Romeu, Sierra, Papa Tango, Whisky, Yankee Tango. Papa Tango, Whisky, Yankee Tango, continua a aproximação, agora de pista livre, é Buzz da Bianca, iniciando rolagem, ajuste de altímetro 1-0 na 7. Estou guardando autorização para pouso, 027, Whisky, Yankee Tango. Somente confirmando, prossegue para pouso, pista 1-0, o Whisky, Yankee Tango. Acervo, o pouso na 1-0, isso é certo. Gente. Papatango, Tango, autorizado pouso de Spuna Zero, vento calmo. Livre pouso, Skank Tango ligado. Fechando a 6251, decolou 36, controle de Salvador, 119.35. Salvador 935, como é que fechando a 6251? Quem é que tá, fica atento ao rebanho da tanque, sai do pátio. Após o mesmo ingresso da Juliette, contorne os gates, Lima. Chame na Lima. Tem condições de agilizar o colega frente a transporte de enfermo que precisa ingressar no pátio. Utilizando o 3. Se for melhor, aguarde aqui. O 3171 está resolvendo algum probleminha aqui. Vamos manter a posição para ajudar o colega. Não, mas você precisa seguir, que ele vai passar por essa posição. Caso necessite, aguarde através do portal 3. Perfeito. bom dia, 831, 71, aproximando o ponto, 090 e pronto. 31171, autorizado a linha e decolar, zona 0, vento 290 graus, 029. Sente a linha e decola da 10031. Quem é que está em continuidade via Lima, pista 35, ou via Mike Quebec, a seu critério? Só me livrando para o Pai 5. Gente, eu estou na frequência livre, bom dia. Fecha uma controle, tá? 3171, bom dia. Salvador, bom dia, aqui é o Oscar Novembro Zulu. Oscar Novembro Zulu, bom dia pra você. Remota 14 para a ponte de número 5. Quebec, agora que foi meu término. Considerado, no momento, obrigado. Solo Salvador, aqui é o Flamengo do Terminador Reboque, na caixa livre, bom dia, Oscar Salvador.